Bete Júnior. É pra vocês que eu dedico essa canção. E meu irmão, baleado na barriga, pelo menos escapou com vida. Ensina, bens familiares sem a vida nos ensina a temer a morte, becos e esquina. Tá sinistra e covarde demais a nossa quebrada. Sigo, planto a paz e o retorno é só o invés, é guerra. Já era, não é mais tempo de infância. Hoje em dia é treta, vingança, recha e matança. Trago na lembrança um cenário de terror e a polícia sempre colaborou no seu papel de opressor. Rios de sangue rolou, muitos se foram e poucos que ficou. Consequentemente vários inocentes foram e deixaram conosco no peito a revolta. Se lembre da chacina do vale, das muriçoca, fiesta, quatro porta, encosta a mão pro alto. Nada foi encontrado, mas mesmo assim eles disparam e só sossegaram depois que descarregaram. Parece cena de cinema, moradores abismados. Não é conto de fada, é o que vejo. Chegada a medo, ninguém tem chapa de aço na caixa dos peitos. Por desacerto, pode chegar a sua vez. Quem extermina preto não é alvo da lei. Também persegue o 16 e joga como 12 no xadrez. Rapaz comum, o caminho fica estreito. Até mesmo no gueto, maluquinho tá portando. Quer dar pala de gano, passa te encabulando, lhe atiçando. Se liga, pois perpétua foi lançada. É complicado para quem não se envolve com nada, procurando um pretexto pra sentar o dedo, querendo fazer fama com meu desespero. Ao contrário de sorrir, tem alguém faltando ali. Tenta disfarçar, mas só que percebi. Sempre passava por ali e ele te abraçava. Pedia sua bênção e ela abençoava. Tá nos fazendo tanta falta, na rua ou dentro de casa. Nunca se esquece, tristeza eternizada que não passa assim tão fácil com palavras de conforto. Desde quando os seus filhos trabalhavam. Porra, que mês pesado, mês de agosto. Só foi desgosto, outro corpo foi encontrado do lado do posto. Em cima do sinuque, vários tiros no rosto. Parecia estar dormindo, mas já estava morto. E pouco a pouco foi começando o extermínio. O fim do ano chegando, a nuvem negra querendo domínio. Quantos homicídios aconteceram na quebrada por uma malandragem unificada? Não dá, patrão não quer voltar a ser jockey. Só que o armamento do inimigo é bem mais forte. Fazer o quê? Dinheiro é o que não falta pra comprar vassoura. Mas não sabiam que arregaram as fornecedoras. E sua história foi varrida. Fizeram sua face parecer carne moída. De tênis sem camisa na lajinha. Mas uma alma que caminha e se encontra com outros caras das antigas. História conhecida, quebradas desunidas. Se matam entre si, ninguém mata a polícia. Quer assanhar formiga, aí o bagulho vira. E quando morre um, eles vão lá e fazem uma chacina. Quantos arregados que eu vejo em várias cadeias, liberdade tem preço. Foi sua salvação, mas eu sei seu endereço. Um cordão e a estopa, Gia morre pela boca. Mas tento apagar da minha mente a vingança. Descobri o amor em uma criança. Meu filho veio pra esse mundo de perigos. Canalhas que achavam que eram meus amigos mudam totalmente o roteiro do final desta canção, que acabava com seu fim. Mas aí não é mais importante para mim te ver morto, pois moro na quebrada do desgosto. Quando meus inimigos se levantarem contra mim para comer minha carne, tropeçarão e cairão, porque Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo.